Onde a fama contrasta cifrões com o amor de Cristo aos corações. Alguns militam pra alcançar posições, outros pra censurar aqueles que têm mais condições. Somos a única tropa que mata os próprios soldados, que vagam feridos ao ter seus sonhos depredados. É muito fácil ver a imperfeição e julgar. Difícil é praticar a dura missão de amar e o oponente a se vangloriar, vendo que o foco é provar quem tem mais razões pra atacar. Pense, somos irmãos e não adversários. Lembre-se, nossos pecados foram perdoados. Nós somos um grão de areia nesse mundão. Se pá, chega de acusação e viva a união. Vem cá, vamos voltar ao ponto de partida. Nós somos resgatados pra calar a morte e proclamar a vida. Quero voltar e recomeçar. Eu quero mudar pra poder mudar. Eu vou fazer valer o dom da vida. Eu vou voltar ao ponto de partida. Eu quero voltar e recomeçar. Eu quero mudar pra poder mudar. Eu vou fazer valer o dom da vida. Eu vou voltar ao ponto de partida. A rua e o reino com uma diferença: anular a ganância pra que a lealdade cresça. E não importa o que a maioria quer, a gente resgata milhares levando só a fé. Imperfeições, incredulidades confirmam que a humanidade convive com debilidade. Intuições cheias de inverdades tentam justificar tropeços no confronto das vaidades. Mas Deus te olha e vê o resultado. Só que é você quem escolhe vê-lo no céu, andando ao seu lado. A consequência dos fatos depende da opção. A coerência dos atos gera a conclusão. Cê planta vento e vive de atacar. Não espere que alguém te procure só pra poder te abraçar. Vamos voltar ao ponto de partida. Nós somos resgatados pra calar a morte e proclamar a vida. Quero voltar e recomeçar. Eu quero...